Estimados ouvintes, bem-vindos à emissão 196 de Conversas Aleatórias, gravada e publicada terça-feira, 20 de junho de 2017. Hoje num ambiente mais quente por um lado, mas não é frio, é mais mortinho, mais morno por outro, porque todos nós, pelo menos eu, e acho que aqui o Carlos Bonaparte e o Joaquim Pereira também, não nos esquecemos do que aconteceu no sábado, porque nunca tínhamos passado, nem mesmo o Joaquim, que é o mais jovem de todos, nunca tínhamos passado por um incêndio que afetasse tanta gente, e neste caso, claro, vão-se apurar responsabilidades e tal, mas foi uma coisa muito repentina em que uma pessoa vai na estrada e é apanhada e pronto, e foi muita gente, não foi... Já uma ou duas pessoas eram lamentar, 60 e tal ainda mais, e Portugal está... Não é isso. Sobretudo no domingo eu notei as pessoas diferentes, o ambiente na rua, claro que o amor ajudou, mas as pessoas... com a cabeça nisso, claro que era o dia a seguir, ainda hoje se fazem homenagens um pouco por todo lado. Mesmo aqui em Gaia, no bocado eu e o Joaquim estávamos a falar numa uma homenagem que se vai fazer logo à noite numa paróquia cá do sítio. Logo à noite, ao fim da tarde. E o ambiente está assim, quente, demasiado quente. Carlos Bonaparte, como te encontras, está meio quente, não é? Por isso é que eu ia dizer, quando não lhe disse mais mortinho, eu ia dizer que ironia do caraças, não é? Que é grande piada. Não percebi. Tu disseste, é um ambiente mais, assim, mais mortinho, e depois falas de uma dezena de morreram muitas pessoas. Foi uma sátira, sem quereres. Fizeste um humor bastante negro. Pois, sim, é verdade. Aliás, o portuguesinho, esta é para o nosso amigo. Já agora, falar que nós somos por ordem alfabética. Carlos Bonaparte, Nuno Miguel e o Sr. Joaquim. O portuguesinho, epá, mesma miséria, não é? O portuguesinho, isto anda sempre para trás por causa do portuguesinho. Mas chegamos ao ponto da ministra, acho que foi da administração interna, ter que pedir que parassem a doação de alimentos. Sim. Ou seja, nós somos tão não sei o quê, tão errados que faltaram necessidades. Exatamente, e não é só isso. Na conta só da Caixa Geral de Depósitos, 6.999 pessoas depositaram 400 mil euros. Isto porque eles dizem que houve 7 mil depositantes, mas só uma delas depositou 100 mil euros. Portanto, as outras 6 mil... boas. Calcula-se que sim. Ele nunca disse, e acho que é o certo, ele não chegou a dizer, mas sim. Mais os 50 mil que a própria Caixa Geral de Depósitos já tinha disponibilizado. Agora sim, de resto... 7 mil pessoas, 500 mil euros, só num dia. Estamos a funcionar num dia. É capaz de já ter aumentado. Com certeza, com certeza. Mas atenção, continua a chegar ao posto de Avelar, que é junto ao estádio do Atlético Avelarense, continua a chegar recolhimento, pessoas com roupas, com tudo, já não com comida, porque partido para que não houvesse mais comida, mas com outros métodos, as pessoas não foi só comida, as pessoas estão mesmo a ajudar de todas as maneiras possíveis. Até as pessoas ficaram sem nada. Exatamente. É porque o número de feridos é de 160. Fora, e atenção, havia até ao meio-dia 419 pessoas que receberam apoio psicológico. Quase meio milhar de pessoas, aliás, no fundo até mais de meio milhar de pessoas envolvidas nesta situação. Eu ainda ontem estive a falar com uma das pessoas, com uma família, que minha amiga, que é quase família, e que também se vive nessa embrulhada. Por acaso tiveram sorte, porque tinham ido lá passar dias dos feriados, essa coisa toda, e estavam-se a preparar para vir embora, e lá a minha amiga andava a estender roupa e não sei o quê. Às tantas ouviu um trovão, ouviu um trovão e começou a olhar e viu fumo. O filho estava ao lado dela, ao plano, olha, está aqui uma fumarada danada. Oh mãe, também. Olha para ali para o lado, já estavam as chamas, já lá estavam a chegar. Por acaso eles tinham, dias antes, cortado aquelas ervas que há à volta das casas e por aí não foi muito. Mas, de qualquer das maneiras, tiveram de procurar logo fugir dali. Pois. O filho e a mãe e mais três crianças, filhas de O Florim, e tiveram sorte porque na estrada o carro dos bombeiros veio. Ai, vocês para onde é que vão? Ah, nós vamos para Lisboa. Que vem atrás de nós e não sei o quê. E foram ajudá-los. Escutar o meu amigo, claro, é como tudo. No meio daquela coisa toda, não quis abandonar a guerra. E então ficou lá. A regar, deitar água e não sei o quê. Conclusão. Por acaso tiveram a sorte que a casa está cheia de fumo, tudo isso, tudo, mas felizmente de chamas não chegaram a ser atingidos. Mas para mim, claro, com o sismo e uma coisa toda também é horrível. Também já me vi neles, mas o fogo eu fico logo. Eu sou capaz de ir logo para o lado. Fico logo. O meu sistema não dá. Sim, é daquelas coisas que, não sei, eu acho que todas as coisas conseguem ser todas ao mesmo tempo. Sim. Porque um sismo também já nunca sabe quando é que vem a próxima réplica, nem quando é que nos vai cair em cima uma casa, quase, não é? Prédio. Não sei se foi em 67, 69. Foi em 69, em Lisboa. 69. Eu digo uma coisa, eu morava num terceiro andar. Eu que já tinha sentido alguns, mas nada que se comparasse àquele, já, e até brincava, entre aspas, brincava com os que tinha apanhado. Mas eu digo uma coisa, a cama começou a tremer de tal ordem que eu já não tive reação a nada. Fiquei ali paralisado, que é o termo, ali agarrado à cama. Eu já me vi a casa a bater e eu já me via no resto do chão, olhar para as paredes e ver tudo espatifado, tudo coisa. A psique já trabalhava a tal altura no sentido negativo. Claro. Felizmente, não tive prejuízo nenhum, mas fui com uma bomba. Tu não teve o relógio, depois caiu numa réplica. Filha, aí foi posteriormente, porque na altura nada. Ele ficou sim, lá no sim, sítio. Sim, exatamente. Ele caiu, foi numa réplica. Eu sei que fui trabalhar no outro dia, ok? Quando cheguei a casa estava ele caído em cima lá de uns vidros, de uns cristais, que me tinham custado também um dinheirinho. Mas o resto. Mas isto é a propósito de quê? Eu fiquei ali, preso à cama, paralisado, completamente paralítico, que eu não tive reação nenhuma, dizer assim, a levantar por debaixo das ombreiras. E depois sim, a minha mulher ainda se levantou às escuras, porque a luz também entretanto foi abaixo, mas eu enquanto aquilo não amainou, mas depois dá-se minha mulher levantou-se e tal, de porreiro, nervosa e não sei o quê. E eu fiquei preso. Mas, depois nos dias seguintes, qualquer carro que passava na rua, estremecia mais um bocadinho, lá ficava ela, quer dizer, depois é que ela se trebuchava e eu aí já não reagia. Pois, eu, claro, isso aí. Eu foi uma coisa momentânea, fiquei ali, mas depois passou. Mas ela foi o contrário, era na altura ainda reagiu, não sei o quê. Mas depois andou ali uns dias psicologicamente, qualquer abanãozinho, qualquer coisa ali. O fogo é um bocadinho como a água, a gente nunca sabe certo onde é que ela vai parar, nem quando é que ela vai parar, embora com a diferença de que o fogo pode vir do ar. Pronto, este agora vem todo do ar, mas eu começa uma coisa a arder e as folhas depois, e agora estavam a falar, que lá numa certa terrinha vinham as folhas dos eucaliptos a arder, pegar o fogo à distância. É, isso foi em Sandinha. Na Candosa, foi na Sandinha e na Candosa, que ficam ali para a cidade de Góis, mesmo nos limites do distrito de Coimbra, limites com Leiria, ou seja, mais para o sul de Coimbra, E basicamente foi nessas duas, aliás, nessas três aldeias, tanto Cabreiras como Sandinha como Candosa, as três aldeias, todas do concelho de Góis, ficaram. Sandinha deve ter ficado completamente destruída, já não tinha lá ninguém, eles conseguiram evacuar a tempo. Evacuar inclusive os da TVI que também iam lá ficando. E conseguiram evacuar toda a gente. E basicamente, pronto, foi a sorte, mas aquilo deve ter tido ido, deve ter ido tudo. Eu só digo. Mas há uma coisa que eu acho que é. As pessoas criticam, isto podia-se ter evitado, não sei o quê, não sei quanto. É muito falar da política. É muito. Não, é assim. Eu concordo com coisas que nós podíamos evitar. Agora, assim. Atenção, que no sábado, para além das descargas. Sabem, uma descarga elétrica, para os ouvintes que não sabem, é capaz de ativar quase instantaneamente pequenos 50 a 60 focos de incêndio. Então não é? E por não só isso, é que ao mesmo tempo deu-se um fenómeno que foram rajadas de vento que chegaram muito perto, e algumas chegaram mesmo aos 100 km por hora. Claro. Ninguém faz ideia o que é que isto é. 100 km por hora, um fogo, isto é mandar para muito longe, eles às vezes com pouco vento vai para longe, imaginem com rajadas de 100 km por hora. Eu ouvi um responsável a dizer que em meia hora ou 40 minutos o fogo percorreu 8 km. Ah, e eu pus-me a fazer contas, isto era do sítio onde moro até Campanhã, fazer em meia hora. Sim, o fogo. A tal ponto que nem houve tempo para cortar as estradas. Nada. Por isso é que as pessoas foram apanhadas naquela estrada. Porque tão rápido estava normal, como estava longe, suficientemente longe, como pouco depois já estava a entrar para lá dentro. Aquilo foi o E a maior parte da estrada, a maior parte das pessoas que perderam a vida foi na estrada. Portanto, aquela, isto podia ser evitado, é muito fácil falar. E as pessoas, não, mas já há especialistas que dizem isto e não sei o quê, e já dizem há muito tempo, concordo, há coisas que se podem fazer. Agora, eu reclamaram muito comigo, porque, por causa da desertificação, que vamos impingir as pessoas a ir para lá? É que a única forma de incentivar as pessoas a ir para o interior é desmatar aquilo. Claro. Isso é aquilo que a gente não quer, não é? Para um lado. Se as pessoas não têm gosto pela agricultura, o que é que a gente pode fazer? Obrigá-las a ir para lá? Obrigar as pessoas a terem filhos para obrigar lá para as pessoas a ir para lá? Não dá, as coisas não são assim tão utópicas, tão fáceis de se fazer. E podia-se plantar oliveiras ou mais não sei o quê, em vez de eucaliptos, em vez do que é que fosse. Mas é que não é só eucaliptos, atenção, eucaliptos pode ser o que há mais, mas há ali muita coisa que não é eucalipto. Agora, a verdade é que os eucaliptos, os eucaliptos, tal como os pinheiros, crescem depressa, de forma que, para dar um bocadinho de ar puro à nossa natureza, é um bocadinho urgente ser algo que seja mais rápido. Reparem que o fogo passou por ali há 14 anos. Aliás, há 14 não, há 11 anos. Passou por ali em 2006. Onde é que em 11 anos dá tempo para uma árvore, que não seja um pinheiro ou um eucalipto, crescer, ou uma oliveira, mas são das poucas mais, substancialmente. E muito mais que dê sustento, não é? As folhas do eucalipto dão sustento. As pinhas também dão sustento. Como é que se consegue? Tem que ser com árvores que no imediato deem uma sustentabilidade um bocadinho maior àquela região, porque aquilo vai tudo, é o que eles dizem. O concelho, o distrito de Leiria fica fortemente afetado, porque depois aquilo também, a Estrapal vai a Azer, que acho que é um bocadinho mais a sul de Pedrógão Grande. E sei lá, aquilo foi, sei lá. Foi mal. Serenaste o Bom Jardim. Foi mal. Como é que um fogo daqueles vai parar a Serenaste do Bom Jardim? É certo. Como é que vai parar a Sertã? Como é que. Incrível, uma coisa. Sei lá. Nem tenho palavras. Bem, nós tínhamos comentado na semana passada, após um concurso inesperado, mas creio que divertido para os três e até instrutivo. Não sei se se lembram dos Conselhos de Portugal, onde é que distrito pertenciam, e ali se ocupa a ideia futebolística do Carlos ajudou. E então dissemos para a semana, trazer um mapa, não fui eu, foi Joaquim, mas faz conta, trazer um mapa, e vamos estar aqui, não pensem, os ouvintes, vai ser as emissões todas agora com concurso. Mas agora, para aproveitar a onda, e até é uma homenagem ao nosso país, na sequência disto, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter um conselho, ou às vezes vou dificultar um bocado, assim, uma localidade, por ordem alfabética, uma para cada pessoa, ou seja, uma para o Carlos, outra para o Joaquim, claro que eu sou analfabeto, nem sequer, eu estou a fazer perguntas. Uma de cada vez, e depois no fim vamos ver quem é o grande vencedor, que vai ganhar uma viagem de autocarro até casa. Estão prontos? Mas qual é a carreira? É o Zenzigaico. Sim, essa está bem. Vamos começar pelo Carlos, porque a primeira, vamos começar pelo A, e o nome deste sítio português faz-nos dizer algo, porque nós, a mim e ao Carlos, porque nós em brincadeira, o Carlos é o Oscar Alhinho e eu sou o Amílcar Alhadas. Onde é que é Alhadas? Alhadas é em Vila Real. Não sabes, Joaquim. Ainda bem que foi para assim. Está errado. Alhadas é muito perto da Figueira da Foz, portanto, distrito de Coimbra. Fica ali na zona de Tavarede, Quiaios, já Vila aqui. Verde da Figueira da Foz, Boarcos. Boarcos. Boarcos, muito bem. Também conheço. Conheço tudo menos o Amílcar Alhadas, não é? Uhum. Não estou a falar aqui para o... Portanto, 0-0. Exato. Está... Menos está... um. Está como começou. Não é 0-0, é menos um. Não, falhou ou é 0. Ou quer que seja menos um. Não, é melhor 0. É 0-0. 0-0. Também não preciso para sacar o ceguinho. Muito bem, o ceguinho. Ora bem. Não acerta bem, não acerta. Porque é por causa... Dom Duarte, Joaquim Luís. Briteiros. Briteiros, a Citânia. Exatamente. A Citânia de Briteiros. Distrito. Braga. Muito exatamente. Bem. Pois, essa também sabia. Fica perto já lá estive, de Guimarães. Já lá estive também. No... Eu também já lá estive. Está muito bem. Agora, isto foi a letra B, agora a C. Carregosa, Carlos Bonaparte. Carregosa ou Carregosa? Carregosa, com A. Ah. Olha, essa não sei. Opa, devia ser ao contrário. Se fosse Carregosa, eu sabia que era em Aveiro. Agora, Carregosa deve ser... Mas também não deve ficar longe. Carregosa com A. Ah, não. Carregosense é em Aveiro. Isso é a coisa... É Aveiro. Oliveira das Meias. Vocês garantem coisas que aqui no mapa não diz, mas estou aqui à procura se há um Carregosa em Aveiro, porque o Carregosa que eu vejo... Eu ia dizer é o único Coimbra. Em Bragança. Ah, eu também me assustado. Mas não, mas é Carregosa, Carregosa. É o Carregosense, é em Aveiro, Carregosa. Ah, 1-0 ainda para o Joaquim. Carregosa, perto de Soutelo, um dos Soutelos que existem. Gondezende, perto do próprio Bragança e da Senhora da Assunção. E dessas coisas todas. Estão a ver, não estão? Está. Não, é ali na zona de quem vai. E França? Já agora diz-me França. Isto estás com o mapa na mão. Ah, eu, França, tinha que andar aqui no... Vai a Bragança. Boa Bragança, amanhã. Onde é que está a fronteira? França é ali... Muito bem. As coisas que eu se engraçado, eu fico por cima das coisas. São sítios que eu já turistei. Turistei? Isso é um... Turistar é fazer turismo. Parece o googlar. Olha, também já estive aqui. Ai, aqui. Aqui que já agora é? Já agora é. Para quem está na rádio é aqui. Pois. Zamora. Ah, o famoso Tratado de Zamora. Exatamente. Em 1143. Exato. Muito bem. Também já lá estive. Foi evolução. Já agora vocês sabem qual é que foi o ano em Portugal que declarou a independência, não sabem? E Tordesilhas. Tordesilhas não sei o ano, mas... O tratado foi ali perto, ali na zona. Mas esse não foi o que definiu aquela... A divisão do mundo. A exposição, sim. A divisão sim. Do mundo. O que eu ia dizer, vocês sabem quando é que Portugal declarou a sua independência, não sabem? 147. Não. 3. Não. Então. 1139. Portugal declarou a sua independência em 1139, conseguiu-a num tratado firmado em 1143, e sabem quando é que obteve efetivamente a independência? Quando? Em 1179, quando a bula papal finalmente chegou a... Aqui deve ser aqui ao norte. Quando Portugal tinha, devia a vassalagem, devia ao Vaticano, no fundo, não é? Ao Papa, e foi o Papa que validou a independência de Portugal. Agora, isto durou 26 anos, imaginem. A bula papal, que confirmava a independência do então Condado Portugalense, só chegou a Portugal em 1179. Joaquim Luís, Então, mas foi o Joaquim Luís que respondeu há um bocadinho? Ah, não fui eu. Letra C. Tá duas bom. Igrejas. Miranda do Douro. Pode ser, mas também é em Penafiel. Ah, distrito. Tem que ser essa a resposta, senão é zero pontos. Duas igrejas pertencem ao distrito de Miranda do Douro. Resposta final, errado. Então, Bragança, estou mirando o Douro. Mas a mim não perguntaste, está mal. Não perguntei o quê? A mim, já um bocadinho ao Joaquim Luís perguntaste e a mim não perguntaste. Quando eu disse a resposta errada, depois perguntaste e a mim não, agora. Está mal. Tu disseste que era aberto, está errado. Eu nem respondi agora. Aqui, não, aqui a pergunta era só para o Joaquim. Não há pontos para o Joaquim. Mas há um bocado. Há um bocado. Há um bocado eu perguntei só para saber se sabia, mas não só me contar nada. Saber, não contou. Estava a tentar ganhar pontos. Já agora. Estás a pensar que há uma fia aqui? Eu estou a ver este campo inclinado. Estou a ver. É uma roubalheira. É corrupção. Quero já o ideal árbitro. Pois, claro. Ora bem. Vais ter uma difícil para mim, querem ver? Não, é que isto é por ordem alfabética, eu tenho aqui vários para escolher. Eu vou assim para um. Alcafaz. Estou no E, senhor. Estás no E? Estou. Agora, tem este aqui, é claro. Caso uma parte, Estremoz. Estremoz fica em Évora. Muito bem. Não fica em Évora, fica longe, mas antes de ficar. Sim, Essa é para as criancinhas da pré-primária. Não, podia dizer que é Porto Alegre, também não fica muito longe. Oh. Por isso. Mas é. Olha a mesma coisa, Vila Viçosa. Vila Viçosa. Já agora sabe. Estremoz. Sim, mas já agora sabe como é que se chama. Eu não sei se é assim que se chama, que se chama a gente de Vila Viçosa. Ah, eu sei. Eu sou professor, eu sei. É o eu tinha 12 é? Anos, já sabia que tinha um professor de português. Que começou a meter os nomes gentílicos. Exatamente. E eu, a partir dali, foi uma atrás da outra. Então, qualquer dia vamos fazer aqui uma. Era é o Calipolense? Quê? Não é o Calipolense? Não se chama o Calipolense? Ou não? Ah, os de. Os Vila Viçosa. É. E os de Cascais? Cascarejo. Esta gente sabe. Mas tem que admitir, porque... tem que dar a mão para a matéria e dizer: aprendi esta. O Sr. Joaquim. Ah! Eu aprendi esta com o Sr. Joaquim. Ah, com o Joaquim Pereira. E os Castelo Branco? Esse já se vê há muito tempo. Albicastrense. Ó, Joaquim Luís. Sim. Para a letra F, tenho uma coisa a perguntar que se chama Fontes da Matosa. Ah, pois. Olha, isso quem vai vira-se à esquerda, torce-se. Depois... Então, não sabe? Distrito de Fontes da Matosa. Tu vais buscar. Coisinhas que... Agora fui lixar, fui. Faro. Olha, começa por F também. Então continuamos no 1 a 1. Não, 2 a 1. 2? Só acertou numa aqui o jogo. Só? Falhou no distrito. Pois, está bem, está bem. Está bem, acertou na cidade, mas não. Está bem, já percebi. Carlos Guia Gafte. Gafte é Porto Alegre. Espetáculo. 2 a 1. Associação Recreativa. Tinha de ser. Oh, Carlos, vem para o teu computador no futebol. Não vale a pena ir ao. Não vale ir ao futebol. Eu fico a perder. Estou a ser roubado. Porque eu não gosto de futebol. Sei lá se existe o Sourense e o Sacavenense. Acabou de ser das duas que existem. Já se deixaram os dois estarem a ser roubados, eu não percebo. E eu não fiz nada assim. Eu agora não, porque estou a ganhar, por isso não estou a ser roubado. Ah, eu agora já não interessa. Ah, Joaquim Luís, posso perguntar em que distrito pertence? Não vou, porque isto pode ser de dois, é melhor outro. Vamos aqui para outra zona do país, porque já vamos para o H. E no H temos assim. Onde é que fica? Que isto do H são lá três terras aqui a constar no mapa. E fica assim um bocado mais complicado para escolher. Mas temos um sítio chamado Hortinhas. Olha, está ali fora, pertence ali ao Carlos. É? Onde é que é a Hortinhas, sabe? Eu acho que isso fica nos Açores. Évora. Pois, foi o que eu disse. Perto de Nossa Senhora da Boa Nova, Tarena, Monte do Outeiro, muito perto de Espanha. Mas perto, sabe o Redondo? Ele andou ao. Então, o Redondo. É na zona. O Redondo, sim, sim. Era onde eu ia. É na zona, é na zona. Era onde eu ia ao mel, quando meu filho precisou, e eu ia lá buscar os potes de mel. E aonde? É Redondo. Ia buscar o quê? Não percebi. Potes mel, de mel. Ai, mel, não percebi. Ia a mel. E comi lá um bacalhau que nunca mais comi em lado nenhum. Bacalhau Redondo. A Redondo, é pá. As batatas à roselas, mas naquele molho. As batatas assim meias cozidas, mas assim com aquele molho. Ai Jesus. Ai Jesus. E ainda hoje, quando falo no Redondo, há muita gente que fala no Redondo por causa do vinho de Redondo, que também é famoso, segundo dizem os entendidos, que eu não percebo nada disso. De vinho não percebo. Mas aquele bacalhauzinho ficou. Na Serra de Ossa. Olha a Serra de Ossa. O Carlos Bonaparte, e agora saltamos para o I. I. Já passámos para o Jornal Sol, agora é no I. E o Carlos Bonaparte vai-me dizer onde, aonde, a que distrito pertence a situação de Idanha Nova. Idanha Nova é Castelo Branco. Muito também. Bem! Perto de Lousa, Escalos de Cima, Alquins, perto da Senhora da Graça, Mundinho de Baixo, não é verdade? O quê? Mundinho de Baixo, tu... Não, o quê? Não é Senhora da Graça, mas é... É perto da Senhora da Graça. Eu sou, mas não é Senhora da Graça? Não é outro, é outra Senhora da Graça. Mas Mundinho de Baixo, tu... Não, enganei. É só Senhora da Graça. Ele é que está com o mapa e está-nos a vigarizar. Pois. Já agora, só para instruir os nossos ouvintes, Clube União Idanhense. Pois, claro. Que já esteve a disputar quase, já esteve a disputar a subida à então Liga de Honra. Ainda, pá. Cada vez. Em 91 ou 92. Não, ele estava lá. Ainda não era nascido. Numa altura em que tínhamos um clube que era o Louletano, que só teve uma vez lá. Olha, Louletano, isso é do meu tempo. Tinha lá uns jogadores, faz favor, e o Olhanense. Mas o Olhanense, o Portimonense e o Farense chegaram a subir. O Loutano foi aquele clube que está quase, ainda foste. E o Imortal também, é a mesma coisa. O Imortal da Albufeira. Sim. Joaquim, sim. Estamos no Jota, por isso eu vou perguntar onde fica João Antão. As portas de Santo Antão, sei que não é em Lisboa. Não, o João Antão. Distrito. Distrito. João Antão. Como é? Vila Nova de Rei. Distrito. Distrito. Não sabe? Posso dar-me a palpite? Sim. Eu tenho a impressão que já ouvi isso referente a Castelo Branco também. Não. Não? Guarda. É, não, também, é também não é longe. Não é longe. É pá, tu fala em terras que sejam conhecidas, agora aldeiazinhas. Eu tenho o mapa à frente, eu posso fazer o que me apetece. Ah, pois. está inquinado, que é para ganhar agora. Carlos. Sim. Elma. Lagares. Lagares. Okay. Isso fica aqui para o distrito do Porto. Acho que é para Paredes. Se é a resposta final, não, Paredes não é seria. Se é a resposta final. É Porto. Aveiro. É Porto, é Gondomar. Ah, não, não. Eu sabia que era. Comprar mais perto aí. Agora, por que motivo é que eu sei que é Lagares a Novo Distrito do Porto? Por causa do Grupo Desportivo Lagares. Ai, fazia parte do Futebol Concelhio. Então era do Gondomar, também era do Futebol Concelhio de Paredes. Mas eu também acho que há um Lagares em Paredes. Pode não haver. Lagares. Pode não haver. Vila Real de Santo Mas António. Pode, porque o Futebol Concelhio também havia Futebol Concelhio em Gondomar. Mas eu acho que havia o Grupo Desportivo Lagares, acho que era em Paredes. Mas eu posso estar errado. Mas os efeitos é Porto. Seja lagares, onde há vinho e há azeite, há muitos lagares. Portanto, também há uma terra que é Lagares da Beira. Pois. Que acho que é para a Guarda, um bocadinho de gente também. Joaquim Luís. Sim. Monforte. Ah. Não digo, não sabe onde é que é. Distrito. Monforte, qual é a cidade? Qual é o distrito? Veja. Posso dizer? Pode. Alegre. Muito bem! Eu sei que fica na fronteira, agora lá os distritos. Grupo Desportivo Monfortense. Grupo Desportivo Monfortense. Monforte é abaixo de Porto Alegre, ali perto do Azeiteiro. Então. Ah, perto da fronteira, que é um sítio chamado Fronteira. Exatamente, pois. Ah, bem, também não é muito longe da fronteira. Estás a ver como é que eu sei? Ah, bem. Eu sei agora os distritos e os concelhos esta história de Portugal levou uma revolução em distritos e concelhos e o diabo. Não vou nada, ao tempo que não são estes dois distritos. E há quantos anos é que eu tive de escola? Eram 18 distritos e agora quantos distritos é que há? Não, os mesmos 18? Há, há os mesmos 18. Mais as ilhas. São 18. Mais as ilhas. Mais as ilhas. São 18 em Portugal continental. Sim. Exatamente. Agora vamos para o N de Nuno. Nuzelos, Carlos. Nuzelos, no Estranheiro, fica em Viana do Castelo. Então, estás em engano. Muzelos? Nuzelos, com N. Mas estou a dizer Muzelos, sem um dia. Nozelos. Mas não deve ficar longe, pois não. Ou fica? Vila Flor. Ah, é Bragança. Pois. Não sei se não apetece a Vila Real, mas já deve ser Bragança, sim. Não, sim, bastante, pode pertencer. Pois porque Vila Flor está mesmo ali no limite, portanto, não me surpreenderia. Muito bem. Também já estive em Vila Flor. Subi lá uma descada do Diabo 4. O Diabo 4 está em todo um lado. Aqui em Portugal não é deixado esse. Oh, Joaquinzinho. E se eu lhe perguntar onde é que, a que distrito pertence Ourém? A Nossa Senhora de Fátima. Pois, está bem. Mas o distrito? Heresia. Muito bem. Essa aí é... Como é que vai? 2 a 2, não é agora? 3-2. 3-2. 3-2 para o Carlos. Temos que andar... Sim, letra P. A recuperar. Agora, na letra P, podemos perguntar ao Carlos, é este sítio imensamente conhecido, onde... chamado Partida. Partida... São Bento. Pois também pode ser em São Bento. Em Campanhã. Nas vezes. Mas... Partida! Sei quando começou também a voltar a Portugal. Partida, se eu não estou em erro... É de Partidense. Partida, não. Não, eu conheço, eu já passei por essa terra. E eu estava na ideia que isso ficava por voltas de Setúbal. É, Castelo Branco. É? É. Engraçado, mas estava na ideia que... Isso não fica perto da Venda das Raparigas? Palvarinho, mais ou menos. Portas de Raparigas de Setúbal, não é? Povo é? Da Tamaia. Agora vou-te dizer, esta aqui é de cá. São Vicente da Beira. Que essa eu passei, dizer, antes não fazia autoestrada, fazia a Estrada Nacional número 1, na Venda das Raparigas, que salvo erro foi onde morreu o Paião, Carlos. Sim. Fica ali perto de Vila Franca, adiante Vila Franca já. Ah, já é Lisboa. Lisboa não, mas também não fica muito longe de Setúbal. Setúbal fica do outro lado do rio. Pá. Sim, é o que eu disse, não fica muito longe. Pronto, então não estou sempre errado. Não. Mas Partida, pronto, é que é Castelo Branco. Fica um bocado longe de tudo. Fica? Sim. Não tinha. Joaquim Luís, se perguntar, agora na letra Q, que também não há muitos por onde escolher, mas se perguntar onde é que fica Queiriga? Queiriga? Fica ao pé da Beiriga. Olha, fica Queiriga. Epá, diz-me os nomes de terra, não me diga os nomes de coisas. Posso dizer? Podes. És o Queiriguense. Não. Queiriguense é perto de Vila Nova de Paiva, acima de Mangual. Ah, já sei. Portanto, deve ter ser a Viseu. É. Muito bem. E, pois é. Como é que eu não me lembro disso? É o Queiriguense. Não é. Não é, mas eu lembro-me de uma... Eu conheci uma pessoa que vivia lá. É onde? Em Queiria? Queiria, sim. Ora bem, estamos agora na letra R. Ah, na R já há muita coisa para escolher. Régua. Mas não, não. Mas eu posso perguntar ao Carlos. Sim. Estou aqui a tentar complicar isto. Onde é que fica a localidade, o sítio de Rolão, com O? Rolão. Rolão. Rolão é a cima que tira do milho moído. Eu tenho a ideia que isso ficava ou para a Guarda ou para a Vila Real, mas como se calhar em uma nem a outra, vou ficar em Vila Real. Muito bem, pertence a Beja. Pois. Perto de Cacho Verde, a leste de Ourique, a oeste de Mértola. Que grande Mértola. É a sul de Beja, mas ainda pertence muito a Ourique. Muito longe. Ah, está aqui as separações dos distritos. Muito bem. Agora vamos para o T. Para o T, então não é US. Para o S, foi o que eu disse. E há tanta coisa em F. Em F. Santarém. Não, isso é distrito. Santa Combadão. Isso também não conta. Santo Tirso. Ah, os estados está a dizer ficam logo eliminados. Pois está, está a dizer que fácil. Está-se a prejudicar. Pois é. Eu quero coisas difíceis. Mas... Ah, é? Mais difíceis? Sim. Pronto. Então vou perguntar onde é que fica Sobrainho da Ribeira. Pois, fica ao pé de Vila Real de Santo António. Distrito. Vila Verde do Calha. Que este é morango. Monte Gordo, Sarzedas, Santo Cabeço Rainha, Monte mais Gordo. Para também é Monte Gordo. Lá embaixo. É. Ah, também é lá embaixo. Abaixo sei eu, nunca lá fui, mas sei que existe. Agora que vamos. As famosas praias de Monte Gordo. Se calhar é só uma. É famosa. Bem, que eu conheço. De Monte Gordo e da Manta Rota. De novo. A Manta Rota também. Às vezes ando com elas todas as rotas também. Oh, Carlinhos, diga. Agora salto para a letra T. Estou aqui à procura. Eu sei a localização, mas eu quero uma coisa assim específica para vocês, estou a entender. Sim, para ver se não sai 3-2. Enquanto for assim, está bem. Não específica, saber exatamente onde é que fica, além daqui do quadradinho. Sim. Se bem que eu acho que fica mais bonito se ficasse 3-3. Confesso. Confesso a Deus pelo poderoso. Ora bem. Sim. Letra T. Eu vou-te questionar onde é que fica. Está difícil. A Torre de Aspa. Torre de Aspa. Guarda. Faro. Foi que eu disse. Isto é mais um. Deve ser um farol ou se qualquer coisa de sinalização junto ao mar. Porque é muito perto de Sagres. Estamos acima do bem cabo. Feito, acima bem do cabo feito. São Vicente. Oh, Carlos, estamos bem feitos. Com o examinador. Exatamente. É mesmo para nos chumbar, é? Mesmo? Ainda assim? Eu queria ver ele a responder. Ah, sabia todos? Claro. Oh, Joaquim Luís. Onde é que fica com a letra U? É que o U também não é muita coisa. Vamos cá ver. Onde é que fica com a letra U? Ulme. Ah, isso sei. Sabes, não sabes? Ulme, U-L-M-E. U-L-M-E. Ulme. Ah, já encontrei. Ulme, sei lá. Mas eu acho que sei onde é que é. U-L-M-E pertence a que distrito? Aveiro. Não. Posso dizer? Pode. Coimbra. Santarém. Eu estava. É que eu ao princípio estava a confundir com Ulme e depois lembrei-me da Granja do Ulmeiro. Fica perto de Chamusca, Alpiarça. Olha, eu quando. Para não ter lembrado da Granja do Lumeiro é que pensei no Ulme. Mas não. Ora bom, quando eu outras vezes já estamos numa letra V. Isto começa a ser emocionante. Eu estou a tremer por todos os lados. Agora pergunto ali ao Carlos, com a letra V, onde é que fica Veiros? Veiros. Eu já passei por lá. É, tu passaste em todo lado. A sério, várias vezes. Veiros. Eu quase que me atrevi a dizer que ficava no distrito de Lisboa. Não. Não? Évora. Mas quase que pertence a Porto Alegre. Fica ali em Souzel. Olha, há bocado falamos em Estremoz. Fica a norte de Estremoz, a leste de Souzel, perto de Monforte e da fronteira. Pronto. Mas ainda pertence a Évora. Tenho que voltar a ver os campeonatos digitais. A ver se começa a ficar um bocadinho mais curto. Acabou? Não. Dá aqui uma última conzia. Tem que empatar, Joaquim Luís. Deixe-me perguntar. Onde é que fica Zambujeiras? Zambujeiras do Mar? Não, Zambujeiras. Zambujeiras do Mar é outra coisa. E nem as Zambujeiras, a Zambujeira. Exato. Fica em Santarém. Zambujeira do Mar fica em Santarém? Ainda bem que nós vamos responder. Sines. Não, distrito. Então Sines não é a capital do distrito. Não. Você é Miranda de Douro e as coisas. Posso dizer? Espera aí, não diga. Sines. Assassines! Não sei. Posso? Vamos. Faro. Não, é norte. Não, eu fui por causa do Sines. Porque Sines pertence a Faro. Pertence a Faro. O que eu estou a ver é se pertence a Setúbal ou a Beja. Mas pronto, não acertaram no mesmo. É que Zamageira do Mar pertence a Beja. Aqui no Alentejo, parte um litoral. A segunda Vila Nova de Milfundes e tal. Rimou e tudo, Portugal. Portanto, agora... ganhei! Pronto, sei que interessa. Ah! Agora aqui, os Zambujeiras. Fica perto dos Zambujeiras do Mar, realmente. Mas eu estou a... Ah, está ali. É distrito de Évora, de BG. Ainda não entra em Setúbal. Santiago da Sé e tal, não é que está mais para cima. Portanto, Carlos Bonaparte é o grande vencedor, vai ter direito a uma, grande como se vê, a uma medalha, que é uma viagem. Mapa, não, tá. Temos aqui uma pequena viagem. Já agora, Carlos Joaquim Luís, para ficar esclarecido. Distritos de Portugal Continental. Podes dizer? Podes dizer? Não. Viana do Castelo, ele sabe, Viana do Castelo. Eu queria dizer... Diz, Viana do Castelo. Ah, não, mas eu queria dizer de outra forma, que é Aveiro... Não, aqui temos que subir a ordem. Ok, ok, está bem. Então, Viana do Castelo... Braga, Bragança, Vila Real, sim. Porto, Aveiro, Aveiro. Guarda. Tá, peraí, Aveiro está. Como é que está Aveiro? Está a ser Alvar, Porto. Cacia. Aveiro está encurtado. Porto, Aveiro, Aveiro. Guarda, é mais para o interior. Sim. Viseu, mais para baixo. Mais para baixo, mais para o meio. Sim. Pronto, Castelo Branco. Está aqui Viseu. Castelo Branco está a seguir uma ordem, sim. Castelo Branco. Coimbra. Mais. Leiria. Leiria que está aqui. Santarém. Que está aqui. Acho que é Porto Alegre. Mais. Lisboa. Mais. Setúbal. Mais. Algarve. Sim, Algarve. Algarve. É mais para baixo, sim, está bem. Algarve okay. É uma região. Não, Algarve... Ah, sim, está bem, ok. Não, Algarve... Algarve é uma a capital... É? É. Ok, está a ver onde é que a capital de distrito era Faro. Exato. Mas está bem, mais okay. Acima, o Alentejo, o que é que tem? Tem Beja... E? E Évora. Pronto. Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro. Isto por ordem de cima para baixo e de... cima para baixo. De leste para oeste é... Viana, Castelo, Bragança... Braga, Vila Real, Porto, Viseu, Aveiro, Guarda, Coimbra, disseste Castelo Branco, disseste? Disse. Leiria, Castelo Branco, Santarém, Porto Alegre, Lisboa, Évora, Beja, Faro. E Setúbal, Évora, Beja, Faro. Não tive longe. Estamos assim, o Carlos Bonaparte está muito mais feliz da vida desde hoje. Joaquim Luís vai ter que investigar melhor o mapa Portugal. Não tenho. Ainda assim? Não tenho hipótese. Porque eu não gosto de futebol, nunca gostei. Ah, tá bem. Ainda assim, eu prometo que na próxima semana vou começar. A partir da semana vou começar a ver os clubes dos distritais, dos concelhios e dos campeonatos do Inatel. E se for ao futsal, se calhar ainda encontro onde é que fica Freixo de Espada Cíntica, para casa onde é que é. Ainda vais encontrar o campeonato entre hotéis de pestana, não? Às tantas. Olha, então foi um gosto até para a semana com menos calor. De preferência. Ouvintes, ah, sim, o Sr. Joaquim Luís pode despedir-se do nosso auditório. Faça o favor. Olha, eu vou fazer um protesto à Federação. Fui roubado descaradamente. Boa tarde a todos. E não liguem estes inergúmenos. Isto hoje está para si porque eu estou muito, muito, muito conduído. Conduído e condurido. É desta forma ignóbil que terminamos este espaço radiofónico. Até para a semana.